Top Saudade. Aqui você gasta, mas se diverte. É doido. Achou! Me deixa aqui com a cabeça cheia de problemas. Vou me resolver. Sou louca, complicada, inconsequente. Meu jeito abaixou. Você fica jogando de amor. Vê. E me fez chorar. E fez. Por me ver sofrer. Mas pode! Mas pode, pode, pode. E vai com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio. Do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar os meus enganos. Com DJ Paulinho Boy. Com DJ Paulinho Boy, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que é se machucar, pedindo pra juntar. Esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não vamos se enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem quando... Olha gente, a primeira e a segunda parte já tá acabando. E você corre, pega o show, tô gravando a terceira da festa de hoje. CD ao vivo. Já temos as canecas do Pop Saudade, as taças, bonés, camisas. Um pecado de amor. Quem diria? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei. É doido. Eu que vivia rindo à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém. E aí? Sem dizer também do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. E a foto do meu grande amor com outro cara brindando o seu casamento. É muito chifre! E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava. Aonde? No Pop Saudade. Sem dizer também Pop Saudade. Pop Saudade. Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei em uma nota no jornal que me arrepia. Pega o DJ Rola, cadê ele, rapaz? DJ Rola! Ou com outro cara brincando seu. É Tetra! É Tetra! E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão. Paulinho, eu que imaginava que Paulinho você... é bom. Só manda você. É tornando todas pra galera dançar. Alô, Gilson! Alô, DJ Paulinho Boy. Aqui quem fala é o Adilson Ribeiro. Manda ver. Bora! Eu pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente. feliz, juro eu não sabia. Família Silva! E nada mais difícil. Galera do Juventus ainda com a gente, obrigado. Derramando muito shopping, meu irmão. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio no meu corpo pergunta por ti, que eu não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. E nada é mais difícil que viver sem. Pra cima, dog. Agora! O frio no meu corpo pergunta por ti, que eu não. Bora, baixou, primeira dama. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Os amigos da saudade, futebol pelada. Fechados com Pop Saudade 3D. Eu pensei que nunca ia te perder, mas tudo que vejo faz lembrar você. Dog e os Covardes do Pop Saudade 3D. Te ver aqui de um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. Naldo e Anjinha, o casal talento. Difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. Olha, Sancho Lobo. Tio Naldo, aqui no Pop Saudade 3D. Você vê agora, não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Minha vida é pensar em você. O tempo é curto pra gente esquecer. O fogo aceso da nossa paixão, a brasa mais forte em nossos corações. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Ele tá na pedra. Aumento meu desejo de estar com você. Um amor assim, igual ao meu, é amor demais, é amor sem fim. Pra baixou, Andréia. Quando chegar, vou beijar tua boca numa ansiedade louca. Vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Aí eu falo pra ela: apaga a luz, tira tua calcinha. Tuas mãos me acham. Logo me alucina. Amigo João, no Vale do Ouro. Vou beijar tua nuca. E o meu chinho maluca. Vamos fazer gostoso. DJ Gerson, camarada que a gente tem um carinho muito grande. Lá no Mega Robinson, tô curtindo com a gente aqui, obrigado. Decidi que sozinha eu estava. Foi quando teu olhar no meu se encontrou. Paulinho Bom, DJ, DJ Paulinho Bom. Soube que buscava mais. amiga Celeste tá com a gente. Me esperou, então cheguei. DJ Paulinho Boy, entendi. E já não podia resistir. E com um beijo, e com um amor, você não pode se apegar. Te entreguei meu pendente e sabe o que quer. Foi só um caso, uma noite de amor. Sua mulher. Vai, quero ver. Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou naquela noite de amor. Lembranças foi o que restou. Eu não consigo encontrar uma explicação que acalme o meu coração, me tire dessa solidão. Ela falou assim, covarde. Paulinho Boy, você não pode se apegar a uma mulher independente que sabe o que quer. Por quê? Foi só um caso, uma noite de amor, sem compromisso, não sou sua mulher. Paulinho Boy, você não pode se apegar a uma mulher. Tenente Nicolau, Priscila Kallen. O que quer? Foi só um caso, uma noite de amor, sem compromisso. Já arrumou o dog. Com sua mulher. Banda LP, a cara da saudade. Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou. Foi o que restou. O tempo passa e eu não consigo encontrar uma explicação que acalme o meu coração, me tire dessa solidão. Paulinho Boy, você não pode se apegar a uma mulher independente que sabe o que quer. Foi só um caso, uma noite de amor, sem compromisso, não sou sua mulher. Paulinho Boy, você não pode se apegar a uma mulher independente que sabe o que quer. Foi só um caso, só uma lanja de amor, sem compromisso, não sou sua mulher. Docente por toda a vida. Eu gosto, é assim. Uma noite a mulher minha banda. O Dog já se arrumou. E no meu quarto comecei. Ela fala assim. Eu gosto, é assim. Essa mulher que me abandonou, machucou meu coração. Adoro essa mulher, não consigo resistir. Só quero te amar, vou esperar você voltar. Filha, aí, tio Lauro, pra gente fazer uma onda aqui na frente. Eu gosto de ver a onça beber água, meu irmão. Após a próxima. Só recua um pouquinho. Tem que ser aqui na frente, né, meu irmão? Sinto cheiro. mulher, meu irmão. Essa mulher que me abandonou, machucou meu coração. Adoro essa mulher, não consigo resistir. Só quero te amar, vou esperar você voltar. Vou te amar como a primeira vez, amor ardente. Para pôr fogo nessa mulher. Olha o segurança do búfalo. Quente. Vamos lá. Meu bem, eu quero os lábios seus. Dá pra fazer a onda aí, será? Sou, me beija, amor. Pedi pra família Souza. Pedir outra vez. É, dá só um pouquinho. Da primeira vez. Acho que dá, né, negão? Ah, oh, vou dar mais uma assim. Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel. Que me leva pro motel. Céu, teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Mulher, quando rebola, vai mexendo com as dentes. Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel. Que me leva até o céu, teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Mulher, quando rebola, vai mexendo com a gente. Balança a cinturinha, vai mexendo o popozão. Na onda do acochadinho, vai descendo até o chão. Super pop, vai tocando acochadinho do Pará. Titis, Edson e Juninho, Betinho e Josimar. Banda Top Show. Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel. Papi. Que me leva até o céu, teu sorriso de papi. Mas teu jeito de serpente, mulher, quando rebola, vai mexendo com a gente. Beijo tua boca quente, você tem lábios. Paulinho, onde você fazer a onda? A gente tem algumas novidades em primeira mão. E o nosso novo Pop Saudade. Gente, a partir do dia 15 de fevereiro, a gente vamos estar ao vivo na Rádio Maria FM com o programa do Pop Saudade, de 8 às 10 da noite, de segunda a sexta-feira. O programa do Pop na Rádio Maria FM em Marituba. 2019, o Pop vai voar. E o que é melhor, dia 3 de março, o nosso Arrastão Pop, o primeiro bloco de saudade do Pop, vai ser em Marituba, banda Fruto Sensual no trio, com a dispensão no Clube dos Bombeiros, por lá, com certeza, vai ter o nosso Pop Saudade, mais de 2.000, mais de 2.000 abadás na rua. Com certeza o maior bloco de saudade do estado do Pará, o Carnapop 2019, Paulinho! Mulherada, quando dança, tem um jeito sensual. Na super máquina do tempo, levantando seu astral. Beleza, então. Coxadinho, coxadinho, meu tesão. E a galera vai vibrando, bate na palma da mão. Balança essa cinturinha, vai mexer. Um abraço aí, o DJ Borges, considerado aí do Mega Saulo. Saudade vai tocando. Toda a sua família aqui curtindo, né, meu irmão? Para DJ Valdinho, DJ David e DJ Paulinho Boy. Foi no baile da saudade que eu te vi. O Pop é o Pop, o Pop, o Pop, o Pop, o Pop é o Pop. Essa é a família Pop. feita de gente como você, que se sente à vontade e tem simplicidade. Seja bem-vindo à maior família de aparelhagens do Pará. Paulinho Boy, balança, sacode, estremece o pop saudade. Bora fazer uma onda, bora. Deixa eu liberar. Quero ver se tem um moleque doido mesmo aqui, dos tempos bons, pra gente relembrar. Vou fazer o seguinte. Chegou aqui um boné do Paixandu, tá bom? A gente vai sortear esse boné. Deixa bem aqui. Chegou também um copo do Pop Saudade. Tem que dançar aqui na frente. Deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Tem que dançar aqui na frente. Quem dançar melhor o midback vai levar um copo e um boné. Detalhe, quem vai escolher são vocês aí, tá bom? É no grito. Já chegou um camarada ali de chapéu azul. Aí o passarinho chegou comigo, Paulinho, pra temperar mais essa parada, põe mais um balde de cerveja aí na rodada. Bora, vai chegando, vai chegando. É aqui na frente, só vale aqui na frente, hein? Quem vai escolher a galera aí. Bora fechar a roda aí, gente. Pra gente fazer a nossa brincadeira que sempre a gente faz aqui no Pop Saudade. Às vezes é com lambada, às vezes é com bregaço. Hoje eu decidi fazer com flashback. Olha, tá chegando mais um aí. Chegou careca, meu irmão, muita onda. Tem que dançar aí. Tem que dançar aqui na frente. E detalhe. Tem que trazer aqui, negão. Traz aqui. O sucuri vai dar mais um balde de cerveja aí. Então traz aí um balde de sucuri. Um ofertado pelo passarinho. Um boné e um caneco ofertado pelos covardes. Vai começar. Vai. Detalhe, tem que entrar agora na roda aí. Se eu liberar a música, entrar outra aí não vale. Tá valendo só pros três aí. Quatro, um, dois, três, quatro, cinco. Fecha a roda aí, galera. Fecha a roda pra gente fazer um negócio mais dégua. Vou liberar. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Valendo! De ouro, quem vai escolher são vocês aí, gente. Eu gosto do caboclo que se joga no chão pra fazer o caqueada. E aí? E aí? Chegar os moldes aqui, da né, gente? Alô, passarinho! Alô, sucuri! Passarinho, cadê meu irmão? Traz o balde aí, meu irmão. Deixa eu olhar chegar o balde. A gente vai escolher só dois, a gente vai disputar a final. até a mulher do mesmo, irmão. Quero ver. Cadê a torcida do rapaz aqui de chapéu azul e camisa vermelha aqui na frente? Ninguém. Cadê a torcida do rapaz de camisa preta aí, o careca? Olha, rapaz, tem torcida do careca. E mais? Cadê a torcida do rapaz que tá aqui do lado, aqui, esse rapaz aqui? Cadê a torcida dele? Ninguém. Cadê a torcida do cara de vermelho ali, de óculos? Dois jatos pingados. Cadê a torcida do rapaz de camisa azul aqui? Dois jatos pingados. Será? Cadê a camisa? A torcida do rapaz aqui que tá com uma latinha na mão aqui, aqui na frente? Ninguém. É o careca e o cara de vermelho aí? Cadê a torcida do careca aí, meu irmão? Acho que ele trouxe toda a família dele hoje, né, mano? Cadê a torcida do rapaz de vermelho aí? O de boné vermelho. Ninguém. Cadê a torcida do rapaz de boné? Do rapaz de boné aqui na frente. Cadê a torcida do rapaz de vermelho de óculos, o coroa lá? Pega os dois de testa. Então abre a terra. Abre aí. Abre aí que eu quero só os dois aí. Acho que ele trouxe a família dele aí, né, meu irmão? E a galera que tá na externa aí, bora fechar a roda. Cadê o passarinho com o balde? Bora, meu irmão. Tá chegando o balde aí. Aqui não tem fuleiragem não, meu irmão. Aqui é tudo transparente. Tá aqui o copo, tá aqui o boné, e agora o passarinho tá chegando aí com os dois baldes. Um ofertado pro passarinho e outro balde ofertado pelo parceiro Sucuri. Juventus, segura aí que a gente vai fazer uma onda com as mulheres depois, tá bom? Aí vocês patrocinam, beleza? Fechado? É só os dois de testa aí. É só os dois. Felizmente o de boné dançou lá. Eu falei que era pra ele trazer a torcida dele, a família dele, não trouxe. É só os dois aí. Tá valendo? Tá aqui, sem fuleiragem. Cadê o balde? Tá aqui. Dois balde. É, põe aqui que não tem pra furar. Um copo ofertado pelo tio Nauro. E um boné ofertado pelo tio Nauro. Libera a pista de dança aí, minha produção. Fala, meu irmão. Você não dançou, minha filha. Quieta aí. Qual é a parada? Vamos lá? É os dois de testa. Quem vai escolher são vocês aí, gente. Vocês decidem. Valendo agora! É muita onda! Cadê a torcida do careca aí com a camisa preta? Vou fazer o seguinte, pra não ser injusto, vou dar um balde pra cada um. Quem é Paixandu dos dois aí? Nenhum dos dois é Paixandu? Não? Agora lascou. Mas tá aqui, um vai ganhar um boné. Daí, tio Lauro. Um boné pra cada um aí. Um boné pra um. O caneco pra outro. Ofertado aqui pelos covardes. Tá bom? Tá certo? aqui. Daqui, um balde pra cada um aí, tá bom, gente? Obrigado por fazer parte da nossa brincadeira aqui. Isso que é bacana, a gente trazer o entretenimento pra família curtir. Bora curtir uma onda de pé. Isso é pop saudade, meu irmão. Não podemos esquecer a origem. Ah, que tristeza dá relembrar o dia. Um abraço aí para a Lídia. Que alegria. O Amari. Acorda, Lídia. Me disse adeus. Já já, Breje. Boi. Boi. Boi. Só por amar. Quem não me queria, que agonia em mim. A fim de derreter o teclado do pretinho, olha. Chega a estar fumaçando. A desilusão de quem não consegue. Só te olha, né? Porque alguém é até pior do que morrer. E o pranto e a solidão de quem não conseguiu um coração não se pode nunca esconder. Toda a tristeza que eu sinto só pode ter fim se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim. Toda a tristeza que eu sinto só pode ter fim se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim. Que morrer. Sábado tem Pop Saudade no estilo da Vila Campinense. Domingo tem Pop Saudade no Baludino, na Terra Firme. Próximo dia 26, Pop Saudade. Na sede social no São Domingos, nos Urunas. 27 tem Pop Saudade no Ponte das Flores, no Telégrafo. Dia 2, 12 de fevereiro, Marituba. Ponte da BR. Recebe o Pop. Trouxer quem eu amo pra perto de mim. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Só pode ter fim se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim. Saudade. Pouquinho do céu. Bora, baixou. Ele é a sua primeira dama. Bora, Andréa. Da festa que foi nossa lua de mel. Se ainda restasse um pouquinho do amor que uniu nossas vidas com tanto calor, com tanta ternura, com tanta paixão. Eu sei que não sou mais o teu grande rei. Alô, galera da Breje! Já já tem vocês. Rainha, não és mais do meu coração. Dá-lhe por mim! O pano de fundo caiu, terminou. Peçamos aplausos, fizemos um show. O amor foi bonito enquanto durou. Logo mais, gente, a Breje lá no Balneário. Teixeirão. Vai vai pro seu lado. Olha o dog. Charmou. O amor já terminou. Tudo acabado. Ele mesmo. É o dog, se arrumou. Ele mesmo. Eu sei que não você. Sou mais o teu grande rei. É o dog, não acredito. É ele, é. Rainha, não és mais do meu coração. É ele, é. É sim, é ele, rapaz. Arogas. É ele, é. Quando caiu, termina. Eu falei que é ele. Peçamos sapatos, ele não. Ah, ele sim, rapaz. Enquanto durou. Dog e os covardes do pop. Você, ele mesmo. Cada um vai pro seu lado. O amor já terminou. Tudo acabado. Tudo acabado. Reginaldo! E agora cada um vai pro seu lado. Pop, o amor já terminou. Saudade. Tudo acabado. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias. Família Silva, até o finalzinho com a gente. Nosso muito obrigado, tá bom? Recife, mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda cidade, quanta liberdade. Ah, como tem moça e a velha linda. Que coisa mais linda. Pop Saudade. Como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu. Ei, dog! Pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do... Ok, meu filho. Olha, meu Deus do céu. Olha, meu Deus do céu. Olha, meu Deus do céu. Foi, rapaz. Dos... Pois as praias e o sol de Recife, mas parecem coisas lá do céu. Existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias e do sol, existe toda uma cultura que ferve com o frevo e que sequer... Bora recordar, bora. Mestre sobre os... Pra viajar aqui no Pop Saudade. Mar virado. Hoje, cruzador. Existe todo um folclore esperando pra ser explorado. Existe um povo maravilhoso... Amigo Patrick da Saudade, lá da Bratinha. Com os braços abertos e o coração cheio de amor. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência Papi, saudade representa nada. Eu chamei sua família Silva, dá valor. Que a paz já foi encontrada. O dog se arrumou e que a gente já possa viver a máquina do tempo e possa falar pop. Sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo, cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Reviva as emoções que marcaram você. Saudade, o tempo não apaga, pulsando junto com seu coração. Seu coração bate feliz com pop, pop, saudade. Mas mataram fisicamente, pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E aí, meu irmão? E que a gente já possa viver. Olha pra você que não pegou a primeira e a segunda parte. Já temos a terceira parte da festa de hoje, tá, gente? Primeira com o Pretinho, a segunda e a terceira com o Covazzi, Paulinho do Boy. Corre aí, pega o seu CD. Pra você também que quiser aproveitar, levar uma lembrança. Temos canecas, copos, bonés, camisas do Pop Saudade. Aí, Gutiú Lauro. Ele é de voltar, falando de amor, de amor, de amor. Eu ia estar na saudade. Poder sorrir, sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. Bora, passou, bora, Zé. Tô com o beijinho aí dos amigos da saudade, obrigado. Tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver. Daqui a pouquinho a gente desce aí, meu irmão. Desta vez vou ser feliz. Família Souza. Ouça-me, minha Nathalie. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Não me faças mais sofrer. O covarde DJ Paulinho Boy. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Só vivo pra te querer. Esqueça. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Pop Saudade 3D. Pop!

sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo de Pop Saudade 3D. Como um pássaro ferido que podia DJ estar Paulinho Boy, o covarde da saudade. Vai pra cima, covarde. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Que a solidão não pode. Sabe por que me chamam de covarde? Não. De vir a ser e acontecer, de nos fazer viver. Onde está você que nunca vem? Tantas noites sem poder dormir. Viro para o lado. Adesão Pretinho, chega aí com o Alas. Instantes finais, gente. Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui. Alô, Dalton! Alô, Pretinho! Meu coração não quer dizer, só quer se enganar, se iludir. Finge que você nunca partiu e vive nesse mundo e. O meu coração não quer dizer, eu digo o motivo do meu mal. Saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. E assim as noites passam sem você, dona do meu tédio, o meu sofrer. Não aguento mais a solidão, a vida sem você não tem razão. Quando me perguntam o que é essa dor que sinto bem aqui, o meu coração não quer dizer, quer se enganar, se iludir. Finge que você nunca partiu e vive nesse mundo irreal. Se o meu coração não quer dizer, por quê? Eu digo o motivo do meu mal. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. Para o Léo, a Ana, a Boa Eterno, desde 2012, né, meu irmão? É saudade, meu bem. Mais uma sim. Vamos, passarinho. Pai e filho, vamos lá. Meia-noite no meu quarto. Passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto fico falando pras paredes até anoitecer. Ô, menina! Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer. entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Final! Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, chega aí, olha, você, gente. Só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia-noite no meu quarto, ela vai surgir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar. Eu nem sei qual o seu nome. Falou, baixou, estamos indo embora. Fui grato, valeu, Vila Cruz, alô. Até a próxima, se Deus quiser. Hoje, falou, Moreira Teixeirão, tem a Breje, gente, dando continuidade a essa festa aqui, obrigado. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer. Pop Saudade. Menina veneno. Deixa a menina. De novo, do jeito que já foi um dia. Celebrando. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar. Num igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Deixa o ar, chega aí, meu irmão. Da vida lá fora, aqui dentro sempre. Pop, pop. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Ora, gente, para quem não pegou ainda a terceira parte, já temos disponível aqui com o Wallace CDs. Vamos embora, vou deixar minha última. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Pop Saudade. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Paulinho Boy, balança, sacode, estremece o Pop Saudade. Mesmo agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no agora, gente, sábado que vem tem encontro. Grupo de Caraibó, o Irapuru aqui, gente, né, Taurão? Obrigado, meu Deus, obrigado, cruzador, nossa última! Valeu! Diga aí, meu irmão. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Tramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Pop Saudade 3D. Saudade de embora. Valeu, Vila Cruzador. Vamos lá. Longe do meu domínio. Hoje também, gente. Tem carreta Breje. Aí no Mauro Era Teixeirão. Esse é o nosso convidado. Obrigado a toda a família Juventude. Até o final giro com a gente. Para o Dog, seu novo amor. Longe do meu domínio. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Tramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Amigo Maurício, obrigado, meu irmão. Eu quero você como eu quero. Seu coração bate feliz com pop, pop, pop, pop saudade. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Pop saudade. Você vai de mal a pior. chegar muito estranho. Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. O Chivaldo, obrigado. Nossa última! Muito louco. Deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Porque ninguém vai dormir nosso sonho. Tantos planos. Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto. Pop Saudade 3D. Como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto. Pop 3D. A brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Porque ninguém vai dormir nosso sonho. Ei, o Pop é o Pop, a super máquina do tempo. Valeu, Vila Cruzador! Até a próxima, se Deus quiser. Você está no... Você está no maior e melhor show de saudade do Pará. Pop Saudade 3D.